Nosso tema de hoje, a criança em nós. Quando a gente fala criança, normalmente a gente pode levar para dois lados, né? Pode interpretar de duas formas. Várias vezes nós colocamos até aqui na frente mesmo que nós como humanidade no planeta Terra, nós somos ainda crianças espirituais. Por que crianças espirituais? Porque nós ainda temos muito que crescer, que amadurecer dentro do contexto espiritual. E nós ainda estamos, nesse sentido, ainda bastante atrasados. Nós ainda precisamos nos desenvolvermos. Mas o sentido que nós trazemos nesse tema é o oposto. É sim de que aquela criança em nós que precisa ser resgatada é aquela criança que o próprio Jesus, que todo mundo já deve ter ouvido falar a frase, uma das frases famosas ditas por ele, né, que é deixai vir a mim as criancinhas. A gente já ouviu, já repetiu isso, mas o que ele queria dizer quando ele se dirigiu ao povo falando isso? Que as crianças, ele disse assim até, o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ele não disse que era para as crianças, mas para todos aqueles que se assemelhavam a elas. Por isso que eu disse que nós precisamos resgatar em nós aquela criança que Jesus estava se referindo. O que, que é esse resgate? É a pureza de coração. É isso que ele via na criança e que nós vemos nas crianças. Elas são puras de sentimento. Elas são simples, verdadeiras, humildes. Normalmente a criança ela não guarda uma mágoa. Acontece alguma coisa, daqui um pouco ela já esqueceu. Ela segue em frente. Ela é doce quando ela se reporta, seja aos seus amigos ou seja aos seus familiares. Então, é isso que ele pede para nós, que a gente possa se assemelhar às crianças. E levando até para um outro lado a nossa história de hoje, a gente já talvez tenha falado ou já ouviu muitas vezes que quando uma criança desencarna, talvez a gente diga ou pense para nos autoconsolar ou para consolar os pais dessas crianças, os familiares, a gente diz que é um inocente que está indo para junto de Deus. Várias vezes falamos, né, que para merecermos um lugar melhor, precisamos fazer o bem. Então, para a gente até raciocinar um pouco em cima disso, o que uma criança, muitas vezes numa idade muito tenra, um dia, um ano, enfim, o que ela pôde realizar? Praticamente nada. É claro que a presença já faz muito para aqueles que estão em volta dela, mas efetivamente ainda não fez nada. Então, na justiça, que se fala tanto que Deus é justo e é bom, como uma criança poderia ir para junto de Deus se ela ainda não teve a oportunidade de fazer o bem? Tampouco ser condenada àquele inferno que várias vezes também nos falaram, porque também não fez o mal. Então, o que é uma criança? Uma criança, na verdade, nós estamos falando de um corpo ainda infantil, pequeno, que é habitado por um espírito. Como esse corpo é habitado por esse espírito. E aquela criança que nós vemos muitas vezes, que achamos que é um inocente, pode ser um espírito mais velho que o próprio pai dela. Não sabemos. Não chega a ser importante. Mas enfim, só para a gente ir tecendo uma linha de raciocínio. O processo reencarnatório, ele é bastante complexo sob o ponto de vista da necessidade que o espírito tem ao receber um corpo. E o tempo que ele vai viver nesse corpo é relativo a cada um, a cada necessidade, em cada momento reencarnatório. Quando aquele espírito desencarna, ainda infantil, e que nós dizemos que ele vai para junto de Deus, ele com certeza está indo para o lado espiritual. E talvez ele tenha já terminado uma etapa da sua vida como espírito. Terminou um ciclo, por isso a gente lembra sempre, né, nada é por acaso, não existe nenhuma fatalidade, se tivesse acontecido tal coisa, não teria. A gente até deve, às vezes, esquecer um pouco disso, porque a gente fica muito no terra-terra e acaba esquecendo de outras necessidades que o espírito precisa. Mas, durante essa primeira fase da encarnação, os primeiros 7 anos, aquele espírito, ele não tem a capacidade de manifestar naquele corpo pequeno toda a sua potencialidade. Por questões biológicas, principalmente. O cérebro, ele está indo em formação. Nós vemos, às vezes, crianças, na mais tenra idade, manifestarem algumas aptidões que a gente se surpreende. Já ouvimos falar, talvez não tenhamos visto nenhum perto de nós, mas já ouvimos falar muito disso, né? Crianças, às vezes, com 3 anos, que tocam instrumentos, que têm habilidades motoras, que um adulto não consegue. Da onde vêm essas habilidades, essa potencialidade toda, se não de uma vida anterior, daquele espírito, e que consegue se manifestar naquele momento? A grande maioria não consegue, né? Eu não consigo, não consegui até essa idade. Mas durante aquele período ali dos 7 anos, nós estamos então ainda com todas as nossas aptidões, as nossas capacidades adquiridas, elas estão em estado latente, adormecidas, esperando que o nosso corpo esteja preparado para que elas consigam se manifestar. Então nós passamos por várias fases, né? Tem a primeira fase da infância, a segunda fase, adolescência, estado adulto, e a gente percebe que muitas coisas aparecem só no estado adulto. Que a gente começa a ser, parece, dono de nós mesmos. Parece até isso, né? E uma outra questão, até para ser falada, porque, obviamente, em 15 minutos ou meia hora a gente não vai abordar todas essas questões. Mas esse espírito, quando reencarna, todos nós, nesse momento, estamos reencarnados, mas no momento da nossa reencarnação, da nossa, ainda da gestação, né? Não é nem da reencarnação, de vir à vida mesmo. Nós saímos de um novo ponto de partida de onde nós paramos numa existência anterior. De tudo aquilo que nós deixamos interrompido, sejam os nossos relacionamentos que não ficaram bem resolvidos, sejam tendências que nós trazemos ainda, muito fortes, que nós não corrigimos. Isso é fácil de perceber, que nós ainda temos essas tendências. Nós temos dificuldades de fazer determinadas coisas, coisas boas, né? Então, nós estamos novamente tendo uma chance de ressignificar tudo isso, de reconstruir aquilo que não ficou bem feito. E no momento dessa reencarnação, no momento da gestação, todo mundo já ouviu falar, durante os 9 meses de gravidez, as dificuldades pelos quais ela passa. Enjoos, vontades que nunca teve, outros tipos de problema ou de comportamento até que muda muito. De onde vêm essas mudanças todas que ocorrem com aquela mãe? Se não daquele intercâmbio com um espírito que está habitando já o seu corpo e junto com o seu mental está interferindo em tudo isso. Então, muitas dessas questões que eu citei de desejos não são dela, são passadas. Muitos desses enjoos são por, vamos dizer assim, alguma antipatia de uma outra vida, que estão agora tendo que, através dessa grande oportunidade que é a maternidade, vão ter a oportunidade de ressignificar tudo isso, de, através dos laços de amor, poderem superar toda essa questão de uma vida anterior, que de repente, como eu disse, né, não ficou bem resolvida, um desamor do passado, um abandono, seja lá o que for. E aí, quando a gente começa a olhar com esses olhos espirituais, essas questões práticas da nossa vida e que acontecem conosco e com as pessoas próximas de nós, a gente vai dando um significado diferente. Porque as coisas, eu disse antes ainda, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, essa junção ela é muito forte. É uma convivência muito íntima que as mães passam e que, através de muita superação, conseguem desfazer nós de um passado. Então, para a gente poder ver, eu disse, né, que realmente a gente não consegue abordar essa questão nem de perto em tão pouco tempo, mas até porque cada história às vezes é uma história diferente, né? Muitas vezes o que acontece com um não significa que vai acontecer com o outro da mesma forma. Nós temos histórias passadas diferentes e a todo momento nós estamos, vamos dizer assim, fazendo a estrada futura através de tudo aquilo, das nossas escolhas, das nossas atitudes e daqueles que estão perto de nós. Mas é muito interessante para que a gente possa compreender um pouquinho melhor todo esse processo, que eu disse é um processo complexo e que nos traz um olhar muito diferente daquilo como a gente muitas vezes viu até hoje. É só ver na nossa família mesmo, entre nós e os nossos irmãos, que somos filhos dos mesmos pais e somos muito diferentes uns dos outros. Então, a questão espiritual, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Fala-se muito de hereditariedade, mas aquilo que os nossos pais biologicamente nos passam, ele tem um limite. Na formação de um novo corpo, nós vamos receber deles aquilo que nós precisamos para aquela futura vida. Então, por isso que somos tão diferentes uns dos outros. Até a título de sugestão, tem um livro de André Luiz que fala, ele não fala só sobre isso, mas ele tem alguns capítulos que ele fala muito sobre essa questão. É o livro Entre a Terra e o Céu. Também, né, é um exemplo, como eu disse, é um exemplo que ele lida ali, ou mais de um, mas para a gente poder perceber um pouco mais a fundo como as coisas acontecem e o porquê que elas acontecem. Então, para a gente saber ter um pouco mais de responsabilidade até naquilo que nós estamos todo dia fazendo, que é viver. É bem isso, né? Viver. Então, o que viver pode vir a significar ali na frente para cada um de nós.